Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre, todo Jovem Nerd. E eu já fui lá e já voltei de novo. Aqui é Vince Grotto. Eu já usei enigmas do Hobbit nos meus jogos de RPG. Que ótimo. Aqui é o Adnei, eu internei. Eu acho uma droga que a Wizard of the Coast não conseguiu usar o nome de Hobbit pra jogar D&D com o Bilbo. Ah, e você nunca foi malandro e usou nas suas... Ah, mas era Bilbo Bolseiro, o Halfling. Pô, chato pra caralho. É, meu nome é Nick Ellis, o Mr. Nice Guy, e eu só queria voltar pra minha toca de Hobbit. Olha aí, Mr. Nice Guy. Aqui é Azaghal, o anão, e eu não preciso falar mais nada, né, cara? Em casa, né? Muito bem, galera, muito pedido e muito esperado o Nerdcast, mais um sobre o universo de Tolkien, nosso querido autor de Senhor dos Anéis. Pra quem não sabe, nós estamos seguindo a cronologia, já falamos sobre... Peraí, pra quem não sabe é sacanagem, né? Ué! Grande agora. Cara, se você não sabe, tchau. Até então, semana que vem, obrigado. Então, nós já falamos sobre Silmarillion no Nerdcast número 98. Maravilhoso, por sinal. Foi confuso, né? Tivemos caneladas, foi uma loucura. Mas se você quiser ouvir, é uma hora e meia de Nerdcast praticamente. Tivemos um especialista na época, né? Exato, lá do Valinor. Que era péssimo. Ficamos Fabiano com o internet que sabia muito mais que o especialista. Por isso que ele está aqui de volta. Mas então hoje vamos seguir a cronologia e não vamos falar ainda de seus anéis, Azaghal. Claro que não, né, cara? Vamos entrar na toca do Hobbit, rapaz. Nós vamos falar sobre o primeiro livro publicado de J.R.R. Tolkien, O Hobbit. Vai demorar muito pra chegar o filme, né? Então vamos falar logo agora, porra. Vamos esperar até lá, depois a gente faz de novo. 2011 é a primeira parte, porque depois ainda tem a segunda parte de 2012. Putz, grilo. Vai ser no limite pro mundo acabar, né, cara? Então vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de vez em canelada! Vamos, Jovem Nerd. Recados da paróquia rapidamente. Podcast Dimensão Nerd. Dimensão Nerd, o podcast dissidente do Nerdcast. Isso, exato. Com os colaboradores do Jovem Nerd News. Exatamente. Fazem uma leitura de drops, uma conversa informal, aquela coisa toda. Aquela coisa bonita. Isso tudo lá no dimensãonerd.com. Você escute o Nerdcast e o Dimensão Nerd toda semana, não é divertido? Play Podcast, morreu? Morreu. Entrei lá ontem pra ver como é que tava e continua morto. Até agora nada. Nada. Falamos tanto. Ah, né, cara, fazer o quê? Vai rolar, sabe o quê? Aquele The Bobs. O The Bobs vai voltar. Da Deutsche Welle. Deutsche Welle, o prêmio internacional que declarou o Jovem Nerd como o melhor podcast do mundo. Sim, mas ainda não, acho que não tá na fase de votação, tá na fase só de indicar e tal. Excelente. E mas... também tem aquele Blogger's Choice Awards, lembra? Lembro. Que nós estávamos vencendo e aí eles falaram, não, vocês não são americanos, não merecem o prêmio. É verdade, eu lembro. Esse a gente não vai pedir votos. Não. Não, se não, eles. Não. Pelo amor de Deus, Azaghal, Nerd Storm! Estamos com action figures saindo pelo ladrão. É, cara, impressionante, olha, já foi Vader, já foi Han Solo, já foi V de Vingança. Jack Bauer tá quase indo. Jack... Porra, cara, e olha que a gente se armou de Jack Bauer. Né? Pariu como vende essa merda, cara. Então, olha, se você quer sua prateleira bem nerd, vá lá na nerdstorm.com.br e aproveite as novidades que acabam rápido. Outra coisa, se você de repente tiver algum action figure ou alguma coisa do tipo que você acha interessante ter na Nerd Store, você pode falar aí, tenha isso. Assim, não espere que a gente vá responder nem que vá fazer, mas né, só pra gente saber mesmo. Exatamente, muito bom. Que mais? E-mails de voz? Vamos lá, né? Atenção, galera do Jovem Nerd, aqui é o Anderson, tem 19 anos, sou do estado de Goiás, praticamente da cidade de Caldas Novas, e gostaria de dizer que o Nerdcast sobre rock'n'roll foi demais. Só teve uma coisa que me deixou desgringolado da cabeça, que foi bem no final ali, a mega ultra boga canelada do nosso amigo Jovem Nerd. Canelada não, porque ele era uma criança. A parada é o negócio do circo voador. Meu Deus, aquele foi a melhor coisa do mundo. Ele devia ter assistido o episódio de Caverna do Dragão, onde aparece o castelo voador de Merlin e ficou imaginando que o circo era voador assim. E eu gostaria de dizer ao Azaghal que vamos escrotizar as pessoas, Azaghal! E muito obrigado e tchau. Muito bem, e-mails normais. Sim. Eu não li os meus e-mails antes, então eu vou ler de forma esquisita. Você não separou por cor também pra me fuder a vida. É verdade. Fabiano Freitas, 21 anos, Belo Horizonte. Fala aí, galera do Jovem Nerd. Primeiramente, gostaria de parabenizar o podcast de vocês e dizer que o Nerdcast faz parte da minha agenda, tarará, aquela coisa toda. Vamos ao objetivo do e-mail. Sou guitarrista e fundador de uma banda chamada Atari One, Azaghal. Olha só. E que é dedicada a recriar música de jogos clássicos da era 8 e 16 bits. Então não é Atari, né? Whatever, não tô nem prestando atenção, você sabe. Ai, o nosso baterista resolveu pular fora e junto com ele um dos guitarristas também se foi. Quero convocar netos músicos de Belo Horizonte, especificamente bateristas e guitarristas que estiverem interessados em participar dessa brincadeira e entrar em contato conosco através do site da banda atarione.com. Pronto. Um pequeno jabá para... Um jabazex, né? É porque eu me simpatizei, eles tocam música de videogames, né? Legal. Agora é minha vez. Que eu agora vou ler os e-mails como se fosse um padre. Bruno Rivas, 25 anos, Curitiba, médico. Escuto vocês a uma cara e já divulguei para uma galera. Isso. Cara, tô chegando em casa depois de 38 horas de plantão, mas tive que escutar vocês para dar umas risadas mesmo podre. Ainda mais porque sou fanzaço de rock and roll que a igreja condena. Muito engraçado no podcast de rock and roll anos 70 e eu incluo 80. Destaque para Mario Abade, que na verdade não tem nada a ver com a religião católica. Abade. Com sua dicção infalível. Pablito progressivo. Mas na verdade meu e-mail é para expressar uma indignação. Como que vocês não falaram de AC/DC? AC/DC, Azaghal! Como pode isso, Jovem Nerd? Meu Deus do céu, cara, como é que eu perdi? Eu adoro AC/DC. É um pecado não falar de AC/DC. Porra, cara, chá! Tcharará! Tcharará! Sabe o que eu acho engraçado no AC/DC? É que o vocalista tem a voz do Gonzo. Do Muppet Babies, cara. É o Gonzo cantando. Ai, meu Deus. Então, olha, tá promessa pro próximo Nerdcast, a gente tem que se redimir e falar um pouco de AC/DC, é verdade. O rapaz continua descendo, que é a banda preferida dele. Para com essa porra. Porque não gosta de Jovem Nerd. Tá demais, tá engraçado demais. Chega! E é isso aí. Tomás Amâncio disse o seguinte: eu sei que essa conversa de vocês esqueceram irrita, né? Como o AC/DC, que realmente nós esquecemos. Mas dessa vez é necessário. Como falar de rock brasileiro e não mencionar a maior banda de rock brasileiro de todos os tempos, Os Mutantes, Azaghal? Cara, assim, desculpem a minha ignorância, mas que banda é essa, Os Mutantes? Da Rita Lee. Eu tô maluco? Ih, olha aí. A outra perdeu a noção. O português se largou. Cara, eu adoro Os Mutantes. Pois. Olha só, cara. É a maior banda de todos os tempos para o Tomás. É uma questão de gosto, cara. Olha só. Não, mas ele fala aqui. Talvez vocês não gostem ou não conheçam muito, mas é obrigatório ao menos citar esse que foi um conjunto mais original que surgiu nas terras tupiniquins. E um dos mais originais de todo o mundo. É, ou não. Eu adoro e concordo com ele. Tá um absurdo. Olha aí, Mutante. Uma música dos Mutantes, portuguesa. Calma aí. Vou cantar. Calma aí, ó. Uma coisa da trilha sonora do filme dos X-Men. Gente, peraí. Não, eu tenho CD. Vai, toca aí o maior sucesso dos Mutantes. Música A propósito, vamos ter um Nerdcast sobre rock and roll dos anos 90 e 2000? Sim, vamos ter sim. E torço para o de Queen sair, pois é minha banda preferida e será mega boga ter um Nerdcast sobre isso. Paolo César, não ou... disse de onde é, não. Nem Itália. A idade. Paolo César. Maquê. Felicitar. Velocitar. Ô, maluca. Opa, ô, português. Gente, os e-mails não acabaram, não. Tá, não lembrei da música. Peraí, não, agora já foi, cara. Não, é. Não tem mais. Aquela, baby, baby. Puta que... Isso é rock and roll mesmo, né? Último Nerdcast sobre rock and roll, anos 70 e 80, ficou muito engraçado mesmo. O morcego que o Ozzy Osbourne mordeu não estava morto, e sim anestesiado. É, tem minhas dúvidas, hein? Como é que tu sabe disso, né, cara? Eu? Ele. Ah, ele, pois é. Death metal é uma vertente de heavy metal mais brutal, rápido e whatever. Ah, cara, putz grila. O cara vai ficar explicando vertente de death metal, thrash metal, tá fogó, forró metal. É, quem gosta sabe, axé, né? Axé metal, né, cara? Whatever. Quem não gosta não se interessa, quem gosta já sabe. Aí ele continua finalizando. E puta que o pariu. Bon Jovi, Jovem Nerd. Oh, Bon Jovi é bom, cara. Quer dizer, eu gosto. Então mais um Bon Jovi pra você, meu querido. Não, nada de Bon Jovi. Porque quando eu quero tocar música, você... Não, Nerdcast não é pra música, não pode tocar música. Toca só um trechinho de nada, nada de Bon Jovi. Um trechinho. Nada de Bon Jovi. Bruno Mussin, engenheiro São Carlos, São Paulo. Porra, um médico e engenheiro, hein, cara. Outro dia perguntaram pra gente qual era o nível dos nossos leitores e ouvintes. Toma aí. Exatamente, rapaz. Sexta-feira eu estava no metrô de São Paulo quando vi um cara no mesmo vagão rindo feito um animal. Olha aí. O que será uma pessoa que ri como um animal nos olhos de um engenheiro? Exato, né, cara? Os outros passageiros, assim como eu, assistiam às suas risadas com curiosidade. Como se ele de fato fosse um animal que eu... Deus, cara. Foi então que eu notei que o cara estava de fone de ouvido e um iPod na mão. Logo pensei, risadas descomunais numa sexta-feira? Fone de ouvido? Ah, rapaz. Não resisti. Levantei do meu lugar e sentei ao seu lado para esperar o que aparecia na telinha do aparelho. E não deu outra. Nerdcast episódio 126 Rock and Roll, cara. Excelente. Olha aí. Até então, eu não havia escutado o episódio recém saído do forno. Depois de escutá-lo, além do fato de ter sido excelente Nerdcast, concluí também que o trecho do programa que causou tantas risadas no rapaz no metrô, com certeza foi o comentário do fanático sobre o rock progressivo. Ah, cara, isso gerou... com direito ao nosso aviso sonoro, né? E tudo, né, cara? Foi genial. Muito bom, continue com essa excelente quebra de recordes nos risos alheios. Olha aí, dois ouvintes do Nerdcast se acharam no metrô. Sim. E ele ficou com vergonha, ele não quis falar com o rapaz. Melhor pra ele. Ai, ai, então vamos lá. Vão em paz. E que a paz dele iluvita com os outros. Iluvata, seu maluco. Não, pô. Juro que meu voto não sei o que esse dia. Muito bem, criançadas. Em um buraco no chão vivia o Hobbit, Azaghal. Olha só, Jovem Nerd. Acabou de ler o quadrinho, tá tudo engraçado. Rapaz, como tá cheio de Hobbit no Brasil, né? Cada gente vendo no buraco. Olha, o Hobbit, o livro escrito em 1930 pelo Tolkien para divertir seus três filhos. O Christopher é um deles, né? Christopher é que vive do que o pai fez até hoje. Pô, o Christopher reuniu os textos do Silmarillion. Trabalhando. Mas, cara, o Christopher tá fazendo a mesma coisa que o Bilbo tá fazendo nessa história com os anões lá. Na verdade, que os anões estão fazendo. Vão recuperar o tesouro dos seus antepassados. É, rapaz. O Christopher tá fazendo isso com o tesouro do pai, né? Mas a gente tem que agradecer, senão não tinha nada pra gente ler, né? É, exatamente. É. Ele tá recuperando o tesouro do pai com um grampeador gigante, né, cara? Junto a porrada de texto e tac! grampeia e pronto, livro. Tem... Seu Marillion, contos inacabados. O Azaghal queria que o Christopher consertasse os erros. Ainda bem que ele não faz isso, cara. Deixa ele não conserta nada. Na verdade, eu queria somente que ele não reclamasse. Os inacabados, ele fala que ele não queria interferir na obra do pai, apenas... É. Mas então, foi escrito no início da década de 30, publicado em 37 e se tornou um dos livros mais espetaculares, mais vendidos, né? Até hoje já vendeu mais de 100 milhões de cópias, Azaghal. Milhões de cópias! Não é pouca porra, não. Foi reconhecido pelo New York Herald Tribute como o romance mais importante do século XX, rapaz. Eu quero ver só depois que acabar esse teu resuminho aí, cara, o que que tu vai falar, né? Tá foda, cara. Alguma coisa a gente tem que dar de informação sobre o livro, né? É um mega livro. Eu vou dar uma informação interessante, ó. O Hobbit é muito mais dinâmico do que o Senhor dos Anéis. Sim, é verdade. Eu, particularmente, gosto muito mais do Hobbit do que do Senhor dos Anéis. Podem me matar. Olha. Não, o Hobbit... falar o que quiser. Não, mas o Hobbit como livro, ele é muito mais agradável porque ele se prende mais na história, na ação, do que na descrição dos cenários, genealogia, toda a mitologia do universo de Tolkien, né? Isso ele começa a fazer no Senhor dos Anéis, é. E aí depois ele lança o Silmarillion, o Contos Inacabados, pros tarados pela mitologia de Tolkien, mas quem não acha o Senhor dos Anéis mais ou menos, talvez goste muito de Hobbit. Eu tenho uma opinião meio peculiar em relação ao Hobbit, que é o seguinte, eu vejo assim, eu comparo da seguinte forma, o Hobbit é meio que uma história num universo adulto, só que visto por um olhar de criança, né? Eu acho que é um pouco por aí. Já o Senhor dos Anéis, ele é uma história toda adulta, mas com elementos infantis que às vezes, sem querer criticar, na minha opinião, mas às vezes não se encaixam bem. O Hobbit é o seguinte, você vai esperando uma história infantil, você começa a ver uma coisa, pô, bem legal, um universo bem estruturado, então essa é a minha opinião, assim, apesar de adorar o Senhor dos Anéis também. O Hobbit, como a gente falou, foi um livro escrito mirado no público infantil, apesar de você... Eu já li O Hobbit para uma criança e eu tinha que meio que explicar certas coisas, porque é uma linguagem um pouco complexa para os ouvidos de uma criança, mas a história e sim os personagens, até a narrativa dele é bem diferente dos seus anéis. No Hobbit ele fala com o leitor, né? Ele... Porque na verdade ele está interpretando o papel do Bilbo, né? Como se fosse o Bilbo que estivesse escrevendo a história, né? Bilbo se vendo como terceira pessoa? Não, se ele está falando com o leitor, eu acho que... Não, necessariamente. Acho que parece mais um narrador mesmo contando uma história. Como se fosse um pai contando pra uma criança. Acho que é o espírito aí. Sim, assim. Quer dizer, ele vai explicando pra você, vai conversando com o leitor, né? Nos seus anéis, não. Ele já é um narrador completamente alheio a leitores, etc. Né? Ele vai simplesmente no foco da aventura. E um outro elemento aí que é uma coisa que pega muito o público infantil, que você pode perceber no Hobbit, também tem no Senhor dos Anéis, mas mais no Hobbit, é quando os autores em geral que escrevem pra criança, eles colocam muita coisa assim de comida, né? Colocam muito doce, muita coisa assim, muito sabor, e é isso aí, incita um pouco. O próprio Crônicas de Nárnia também tem muito isso, né? Até no Harry Potter, né? É, guloseimas e doces e chocolates, coisas do tipo, entendeu? Os hobbits adoram isso, né? Porra, meu irmão, eu sou um hobbit. eu vivo como um hobbit, Azaghal. Eu não gosto de sair de casa. É um cagão do caralho. Eu gosto de ficar na minha toca. Mas não põe mesa e não lava prato nem por dentro, né, cara? Então, hobbit parceiro. E o livro, né, começa basicamente com o Bilbo em casa, chega um anão. Não, chega o Gandalf. É, primeiro o Gandalf chega no dia anterior. No dia anterior. Que é a história do bom dia, né? E você está me desejando bom dia ou dizendo que o dia é bom? Aquela história do É, bom dia significa muitas coisas para você, hein? Exatamente. E aí é aquela confusão maluca, né? Porque vai entrando um anão atrás do outro. Ah, muito bom. Não, essa cena é uma das cenas de comédia melhores de todos os livros que eu já li. Porque a expressão do Bilbo, né? Recebendo aquela turma toda. E ao mesmo tempo ele é uma pessoa hospitaleira, né? Exato. Exato. Ele tá incomodadíssimo com o batom da casa dele, mas ele não para de trazer bolinho. Quer o chazinho. Ela é a típica dona de casa. Você tá bem, você tá vontade aí, o desespero, se tudo que ele tem na dispensa vai dar pra todo mundo comer como um hobbit come, né? Exato, né? Tem uma pintura do Alan Lee, que trabalhou também na produção do filme, que é fantástica, que é aquela porta aberta, né? Os anões caindo um por cima do outro e o Gandalf lá atrás, né? E o Bilbo olhando aquela confusão, muito bom, cara. Representa toda essa confusão no início. E o Gandalf fica, né? Vamos para uma aventura, Bilbo? Ele, pelo amor de Deus, sai daqui, cara. O Jovem Nerd não iria. Eu não iria. Acabou a história, tchau. bravest little hobbit of them all. Os anões estavam querendo recuperar o seu tesouro no reino deles, na montanha solitária, que foi usurpado pelo dragão Smaug. E eles querem de volta a parada. E eles, pô, precisamos de um ladrão. Um ladrão, ou como na versão portuguesa tem aqui em casa, é um gatuno, né? Gatuno! Tuno, olha aí. Por que não? Todo grupo de RPG. Todos os anões. Isso, até a gente vai voltar a jogar RPG. Olha que bonito. Que legal. E aí eu fiz um ladrão. Agora veja vocês. Olha, o Azaghal fez um ladrão e não é um anão. Não é. Na verdade, ele pode ser, porque ele é um doppelganger. Isso é muita mamata. Fez um doppelganger. Consegue resistir aos anões, né? Tem um barato aí na genealogia do Bilbo, que ele acabou nunca desenvolvendo, né? Que diz a lenda que a Beladona Tuque, que é a mãe do Bilbo, descendia de uma fada. E aí... joga isso, fala que mas isso é um absurdo, e na verdade outras coisas no mesmo porção de texto falando que é um absurdo, acaba acontecendo, que é um hobbit sair pra uma aventura pelo mundo, que pra todo mundo seria um grande absurdo fazer isso. É verdade. Mas assim, Gandalf vai procurar ele em especial, em tese parece que ele tem algo de especial, mas nunca deixa muito claro o que que era. Ele é neto do velho Tuque, filho da bela Dora Tuque, né? Então, que diz a lenda que descendia de fadas, e aí isso fica no ar, assim. Isso ia ser um Hobbit 2, que Tolkien não terminou de escrever, velho. Você sabe o nome de todos os anões? Cara, eu não sei, mas a Wikipedia sabe, cara. Eu anotei aqui antes. Ué, Dwalin, Balin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombum e Thorin, Escudo de Carvalho. Ó, Thorin, Escudo de Carvalho, Sílaba Tônica. Escudo de Carvalho, não. Thorin, Oakenshield, meu amigo. Thorin, Escudo de Carvalho. Oakenshield. Não, o legal é que os nomes sempre têm uma dupla, né? Oin, Gloin, Dwalin, Balin. São os parentes, né? Tem os nomes parecidos, e quando eles chegam na casa do Bilbo, eles chegam agrupados por parentesco. Né? Maior parentesco, pra quem nunca leu e tá aí boiando, achando que a gente vai falar de Senhor dos Anéis, é o Gloin, que é pai do Gimli. Isso! Rapaz, e o Balin, que aparece na tumba de Moria, nos seus anéis, né? Ele era um dos anões do grupo do Hobbit. Muito bom aí, essa galera tem história. Quer dizer, e aí chega, olha, vambora, bota uma pilha no Bilbo, a gente te dá uma 14ª parte do tesouro, você vai se dar bem, cara. Se eu me der bem, você vai se dar bem nessa historinha. É praticamente a história da internet. Vamos fazer uma permuta aqui. Uma parceria. O Anel nem tava nessa jogada, né, cara? Não estava. O Anel veio de ponta. Ele foi na busca de um tesouro, né? É uma simples aventura de uma busca ao tesouro e de um dragão, né? Agora é engraçado porque é um livro com uma porrada de anões, mas se juntar todos não dá um Gimli, né, cara? isso que eu ia falar agora. No Senhor dos Anéis, né, os anões são imponentes, lutam pra caramba, mas no Hobbit, os anões ainda são figuras assim, meio infantis, assim, né? São coisas assim, um pouco, são inocentes. São meio bundões, cara. Olha, eu acho que eles nem carregam arma, acho que carregam uma faca, uma coisa assim, né? Mas se você vê no final, na Batalha dos Cinco Exércitos, os anões vêm pra fuder. Aí, porque depois de se fuderem a vida inteira naquele livro, no final a gente tem que bater. Os anões da comitiva do Bilbo, esses são assim, os anões assim, bem infantis, assim, meio criança, tudo, né? É mesmo porque aquele negócio de capa azul, capa amarela, capa rosa, capa verde, casa é meio caído aquilo, né? Capa marrom, pronto. É porque o Gimli, né, a gente vê, ele tá cheio de armadura, machado e tal. E os anões do Hobbit, eles eram mais uma figura tipo sete anões. Só faltou a branca e creche. Mas os anões do Hobbit, eles estão sem moral, cara. Eles estão sem moral, porque eles perderam o reino deles, estão sem tesouro. Então eles se sentem... O Thorin não é infantil, cara. O cara é uma lenda, né? Que tem uma imponência. Foi à toa que o Peter Jackson usou o Gimli meio bem como veia cômica nos filmes Senhor dos Anéis e tal, porque esse é o papel deles no Hobbit, né? Sendo uma história pra criança, os anões são engraçadinhos, tem o gordinho que tropeça. O anão é o gordo, né, pai? O gordo é o bombouro, os outros são um pouco mais magros. Quer dizer, é isso. Então o Bilbo acaba carregado junto com esses 13 anões e Gandalf, que não é pouca merda, não. Não. É uns anões nível 5, um hobbit nível 1 e um mago nível 20, né, cara? Eu acho engraçado. Sempre que dá uma merda na história, o Gandalf some, cara. Tu já viu isso? Exatamente. O cara não é nível 20 à toa, né, meu irmão? Pô, cara, o mestre dos magos foi inspirado no Gandalf, cara. Tô salvo. E agora? agora vocês vão fazer isso, entenderam? Sim, agora eu sumo. Na minha opinião, eu acho que o Tolkien não tinha noção ainda que ia fazer o Senhor dos Anéis quando fez o Hobbit. Porque se você pegar o Gandalf do Hobbit, ele, assim, é um mago poderoso, mas não é tão poderoso assim como você vê no Senhor dos Anéis. Tem aquela cena que eles são atacados por lobos, eles são obrigados a subir na árvore, pô. E aí ficam lá jogando fogo nos lobos, mas o Gandalf trepa numa árvore pra poder escapar dos lobos. Quer dizer, um Gandalf que fosse um super mago e tal, jamais ia fazer isso. Mas eu acho que o Gandalf, cara, a parada, ele era poderoso, sim, mas ele era porra louca foda. Era hippie naquela época, né? Ah, vou subir na árvore, assim, maneiro, sabe? Ele tava brincando. Vendo os anões se f***erem, então. Vamos ver o que eles vão fazer agora. É porque o Gandalf, no Hobbit, ele não é um personagem presente na comitiva como é no Senhor dos Anéis, né? Que ele toma ali as rédeas da coisa. Ele organiza a parada. Ele é loucaço, né? Vai e volta toda ele hora. Ele vai e volta. A gente discutiu isso um pouco no Silmarillion, porque o Gandalf, ele vem com os outros Maiar pra estudar a Terra-média, pra ver se Sauron não tava fazendo alguma coisa. Gandalf tá numa dessas andanças pra entender o que tá acontecendo nos recantos da Terra-média. Não é nenhuma missão principal dele. No Senhor dos Anéis, quando ele encontra o Anel, aí passa a se tornar parte da missão pra qual ele veio pra Terra-média. Verdade, o Gandalf resolve assim. É importantíssimo, porque ele é que direciona tudo, é claro, né, na história. Ele é que vai buscar o Bilbo, ele que leva os anões, né? Sim. Ele que leva todo mundo pra Rivendell. Ele é um mago muito bom em esconder o jogo também, cara. E essa é a parada do porra louca que eu tô falando, cara. O cara que fala, gente, agora vai chegar ali, ó. Vocês vão indo que eu já volto. Cara, o que vocês acham que ele ia fazer, meu irmão? Ele sempre diz que tá fazendo alguma coisa importante. Ele sempre fala, não, vou fazer alguma coisa. Ele tá tirando onda, cara. Imagina o seguinte, cara. Você tem que vagar por toda a Terra-média pra sacar o que tá rolando. Aí você encontra os anões querendo achar o tesouro e tem lá um hobbit maluco que, de repente, se você jogar um chaveco nele, ele vai cair numa história. Você fala, meu, vou me divertir um pouco aqui. Que nem você falou, meio porra louca. Vou dar um H nos caras aqui. Aí, no Senhor dos Anéis, quando ele vê o anel, aí ele fala, caralho, que merda que eu me enfiei, meu. E aí ele muda de perfil. Fala assim, não, agora o negócio é sério. Não posso mais levar na sacanagem o que tá fazendo. Na verdade, a merda ele faz no Hobbit, né? Porque o Bilbo pega o anel e ele não se toca, né? Se ele amar, ele devia saber que aquilo ali era o anel, né? Ninguém tá me ouvindo, cara. O cara é um porra louca do caralho. Ah, o anel mágico. Ah, anel mágico tem todo canto aqui nessa porra. Me dá mais um pedacinho desse baseado aí. Isso que você fala, inclusive, o Saruman comenta depois, né? Ah, você fica mais da erva dos hobbits. É tipo assim, tudo indica que aquela erva deixava os caras doidões. Mas o Saruman gostava também da erva dos hobbits. Tá, mas esses magos todos, cara. Então, eles partem em uma grande aventura que, cara, na boa, que aventura? Como eles se fuderam, cara? Não, foi uma... Podem muito, cara. Eles já começaram caindo, né, nos três trolls. Cara, essa passagem dos trolls é muito... Isso é muito surreal, você não acha? Os trolls pegam todo mundo, cara, e botam aí no saco. Ué, é porque eles tinham acabado de comer, senão eles tinham despedaçado os caras. É, o Bilbo foi lá olhar, tava os trolls discutindo de carneiro, que eu não lembro que eu ouvi o audiobook Mutton yesterday, mutton today and mutton tomorrow. É, eles têm um sotaque cockney de Londres, né? É, eu acho essa passagem muito foda, cara, ainda mais com a intervenção do Gandalf no final, é do cara. É, porque eles começam a discutir se eles vão comer ou não, né, como é que é, tararéu. E aí fica pagando de ventrílogo, né, cara? E aí, pois... Aí falta uma vozinha, né, cara? Ventriloquismo total, esse poder funciona, cara. Ele fala assim, não, vamos comer essa manhã, não sei o quê. Aí eles, não, não, aí começa a brigar, e aí amanhece e o sol transforma eles em pedra. Cara, durante muito tempo tentei arranjar alguém que fizesse a escultura de um troll de pedra pra botar no quintal. Pô, que maneiro. Pô, sensacional. Muito foda. E no Senhor dos Anéis, sim, no primeiro filme, Sociedade do Anel, aparece os três trolls lá em pedra. Eles passam por eles, é muito foda. É muito maneiro essa referência. É quando o Frodo tá ferido, né? Você nem percebe direito, só se você diminuir um pouco assim a velocidade do vídeo. Não, dá pra perceber sim, cara. É só tá atento. Agora, quem não leu, quem não tá nem aí, passa direto, né? Isso parece no filme mesmo ou aparece naquela versão estendida? No filme mesmo. Vejam, parece. A primeira vez que eu vi o filme, eu... É uma das primeiras referências, assim, escondidas pra quem leu os livros e gosta e tal. Né? Muito foda. E os trolls tinham nomes, cara. William, Bert e Tom. Olha, isso é nome de troll, cara? Quer dizer, daí... Isso é importante. Eles encontram as cavernas dos trolls que tinham vários tesouros coisa bem de RPG, né? Muito maneiro isso, cara. Rolou o dado total e, cara, RPG. Caiu mega... Perception achou o baú, né, cara? Não, mas e a sorteio do tesouro foi foda, porque eles só acharam armas fodas. O Gandalf achou a Glamdring, que era a espada dele no Senhor dos Anéis. A espada foda. O Bilbo achou a... ferroada. Isso. Era só coisa foda lá, feita em Gondolin pelos elfos antigos. Muito maneiro. Eu quero saber o seguinte, por que que nos jogos de RPG os monstros nunca usam essas armas? Mas eu acho que, teoricamente, essas armas mágicas feitas pra matar e destruir monstros não funcionam com eles, né? Não, a ferroada, por exemplo. Não. A principal função dela é avisar que tem orcs ou trolls ou goblins chegando. Aí um troll vai pegar a espada e vai ficar azul o tempo inteiro. Ah, mas isso pra eles não era nada, eles eram gigantes, cara. A ferroada era menos que uma faca, né? Era... um alfinete. Aquilo era tesouro de pessoas que morreram, né? Sob suas garras. E por que guardar? Não sei, porque eles não trocam por nada. É simplesmente o amor ao tesouro. Ah, depende, eles gostam de coisas brilhantes, né, cara? Exato. Abajur da caverna. Na hora de dormir, eles tiram a ferroada da baú pra iluminar. Pô, cara, vocês estão zoando, mas se vocês tivessem uma espada que brilhasse, tem trilogias inteiras ali em cima de espadas que brilham aí, todo mundo acha uma barata. Com certeza. Pô, cara, é o precursor do sabre de luz, cara. Nós temos o nosso Elrond, mais um personagem que estava lá em Seus Anéis, esteve em Hobbit, Elrond, todo amigão. Oi, gente, tudo bem? Ah, nessa época eu não tinha estresse, tava tudo tranquilo, né, cara? É verdade. Né? É, bah, chega aí, fica aí, tá tudo tranquilo. E é engraçado que eles, tipo assim, o Tolkien não tinha muita pressa nas aventuras dele, né? Ele nego chega em Valfenda e fica 15 dias lá. Você fala não, nada. Pressa é uma parada que não existe, cara. Vocês não querem a porra do tesouro, caraca? Mas não, tamo tranquilo aqui, tá maneiro. Tá maneiro, né, cara? É porque o dragão tava dormindo, não tava? Tudo bem, tava lá adormecido em cima do tesouro, mas... Quem é que vai conseguir roubar esse tesouro antes da gente, né? Esse é o meu pensamento, né, cara? É verdade, é verdade. E o Elrond tava mais que nesses falou, tava mais tranquilão, não tava tão estressado. Chegou o Gandalf, cara. Que é o porra louca, riponga fornecedor, cara. Foi festa uma semana, cara. Ah, verdade. Mas o Gandalf, ele tem um networking foda na Terra-média. Né, cara? Viu, cara? O cara conhece todo mundo, é o internei da Terra-média. E logo depois de Valfenda tem, né, as montanhas. Cara, eu não consigo... Misty Mountains. Chamar Misty de... Mountains. Hein? É Rivendell, cara. Rivendell. É Rivendell. Não é Valfenda. O que significa Valfenda? É uma fenda no Val. Fenda no Vale. Eu li todos os livros do Tolkien em inglês, cara. Eu não consigo. Essas versões em português é muito bizarro. Condado passa. Agora, Valfenda é foda. Valfenda é, muito... é parece que a tradução ela é guiada por um manual do Tolkien para traduzir seus livros em todos os idiomas. Mas né? Eu acho que faz sentido, cara. Porque certos nomes, eles... É importante você saber, né? Exato. Eles perderiam o sentido em português se você não traduzisse. Rivendell. Valfenda, Oakshield, né? Mordor, tudo bem, isso é um nome próprio, não significa nada. Mas, sabe, essas coisas como escudo de carvalho e tal, eu acho legal traduzir. É bacana, gente. É. Senão perderia parte da obra na tradução, porque o cara não é obrigado a entender, né, o que é Oakshield. Beleza, mas fica mais sonoro, fica. Ah, não, lógico, né? Jogar RPG em português é uma tristeza, né, cara? Depois das montanhas, tem um gigante lá jogando pedra um contra o outro. Aí eles se escondem na caverna e aí tem um monte de orcs lá, o reino orc, o rei orc, etc. Estão capturados mais uma vez. Você... esses gigantes sumiram, né, cara? Não, eles estavam lá só jogando pedra. Mas nunca mais ouviu falar deles, né? Não, passou-se o Bilbo, nunca mais comentou nada. Ah, viu, o gigante passou aqui outro dia, não? Não aparece em nenhum outro livro do Tolkien. É, né? Referência. Tem os gigantes que estavam jogando pedra just for fun. Estavam brigando, que nem cachorro. Não, estavam, é, exatamente. Estavam se divertindo jogando pedras uns pros outros e arremessando as pedras na floresta. Caía fazendo estrondo, arrebentava as árvores todas. Exato. Eu pergunto aqui o seguinte: será que não estava acontecendo ali uma guerra entre os gigantes e os entes e nego passou sem saber? Não tem árvore daquela porra, não, cara. Ai, caralho, mas. Fazer um protesto aqui pra gente não falar mais sobre esses gigantes que jogam pedra porque eu tenho trauma em relação a isso. Por quê? Quando a gente jogava D&D no livro Monster Manual do D&D, tinha um gigante que jogava pedra e ele dava um dano de 3d10. Só que eles erraram na grafia e o dano era 310 de dano. Então tinha um mestre meu que colocava vários gigantes jogando pedra e uma pedra daquela matava o grupo inteiro. Caralho. Mas que filho da então, puta. Mestre, isso não é fazer. E aí a gente falava, não, deu quanto dano? Ah, toma 310 de dano aí. Que isso? Caralho. Tá aqui no livro, aqui, 310 de dano. Tá escrito aqui. Mas ó, você pode ficar feliz? Eu cheguei à conclusão que, cara, isso era uma guerra entre os gigantes e os entes. Só pode ser, cara. Ninguém fica jogando pedra gigante uma pro outro e depois jogando elas nas árvores à toa. As pedras só vão rolando e caindo nas árvores, mano. Tá, certo. Quando você joga ela pra cima, ela só tem um sentido, né, cara? Era um massacre, Zagal, porque os entes não estavam se defendendo, né? Então... Ah, aí que você se engana. Pô, porque quem é que contou a história depois? Ah! Não se ouviu mais falar em gigante, cara. E o Bilbo, de repente, cai, rola e tum, cai de cara no Um Anel, rapaz. Sem saber quem era, nem o Tolkien sabia. Essa pra mim é a melhor parte do livro disparado. Essa clássica, parte, cara, é uma clássica. Vai ser uma expectativa. Ah, expectativa total pra essa parte. Pra ver, né, essa parte no cinema, o Guilherme Del Toro deve estar com uma cara, velho. Porque se ele vacilar. O cara é bom. E aí temos charadas no escuro. Gollum, rapaz, olha ele aí. Como é que é o nome? O clássico? Riddles in the Dark? Não. Riddles in the Dark. Tem uma referência a isso nos Senhor dos Anéis, quando o Gandalf tá olhando pra lareira, quando o Bilbo foi embora e abandonou o anel, ele Riddles in the Dark. É, né? Muito foda, muito foda. Muito maneiro. Porque aí no, que ele se toca, né? Deve vir aquele flashback gigante na cabeça do Gandalf. Fudeu, né, cara? Meu Deus do céu. Ele saca que o anel é poderoso, talvez não saque que é o anel, né? Não, ele não tinha essa ideia, porque o Hobbit foi publicado, foi um grande sucesso. Se o cara tinha essa ideia, ele é foda pra caralho. Ah, porra. Eu vou fazer um livro aqui pra criança, mas na verdade vai ter um anel do poder, porque o anel domina toda a Terra-média. Não. Tinha foda. E no final ele vai ter que jogar esse anel. Essa historinha toda de tesouro do Turin, nada. É, não. Ele era um grande estudioso de mitologia e um anel, né, nada mais é do que uma releitura do Anel dos Nibelungos, né, que é da mitologia nórdica. Então, ele já tinha aquela visão na cabeça dele, já tinha algum embrião, alguma coisa ali rolando, mas ele não sabia bem o que que era, né? Tudo, na verdade, tem um paralelo com essas histórias antigas, né? Anedo que é o monstro! Já pensou? O Bilbo! O Bilbo na história do Hobbit fazer um estrago, né, cara? Que pariu. Tem gente que compara o Hobbit ao Beowulf. É claro, mas é totalmente inspirado na mitologia nórdica, né? Totalmente. E... dinamarqueses são os anões. Uma coisa que Tolkien toma cuidado desde o Hobbit e também aí tem no Senhor dos Anéis, o Silmarillion, ele entende que os itens mágicos, eles têm poder e o poder desequilibra as aventuras. Então ele coloca poucos itens poderosos, poucos itens mágicos. Nas histórias do Tolkien, a magia, ela é bem mais sutil, né, cara? Exato, não é Dragon Ball Z a parada. É, o cara não faz Fireball, nada disso. Isso que valoriza a coisa, né? Porque se fosse... Não, com certeza. A parada do anel, que na verdade só faz uma influência nas pessoas, né, e tal, e é muito maneiro. Maneiro, né, cara? A espada que só brilha, não faz mais porra nenhuma, né? Mas é. Então, isso é poder Bala. Sutil, né? Não é quem faz a Jink Dama maior é que é mais poderoso nos seus anéis. Agora a gente tá falando do Tolkien aí, que é um cara que era um grande estudioso, e você mencionou lá atrás que o Hobbit foi um dos grandes romances da literatura mundial, mas isso se deve justamente porque ele foi um romance que trouxe a fantasia para um outro nível, né? Nessa época do Tolkien, a fantasia ela estava mais relegada ao nível mais baixo, assim, né? Um cara, por exemplo, que todo mundo conhece, que é um exemplo disso, era o Robert House, né? Que era o autor do Conan. E esse tipo de literatura fantástica, ela era muito escrita, muito usada em revistas pulp, década de 30, década de 40, quer dizer, era uma coisa assim, meio feita assim, como quadrinhos, assim, né? Por quê? Porque eles eram todos assim, meio obscuros. Aí o Tolkien, ele veio escrever fantasia, ele é um cara, é um acadêmico, né? Então quando ele escreveu esse livro, ele trouxe a fantasia, assim, essa literatura fantástica para um nível, vamos dizer assim, mais elevado. Não desmerecendo os outros, mas assim, trouxe para uma elite, vamos falar assim, né? Então por isso que se tornou um romance assim, tão importante, né? Tão reconhecido, né? É, exatamente. Vale lembrar que em 1936, o Tolkien entrega para a Academia Britânica um tratado, Beowulf, os Monstros e as Críticas. Então, ele estudou o Beowulf de 33 a 36. Então, ele era visto como um cara da academia, um cara que tinha uma reputação. Então, quando esse cara lança o livro dele, todo mundo quer ver, porque o cara era um mestre em Oxford, né? O cara era foda. Tolkien, quando escreveu o livro, ele já tinha a reputação dele feita já. Mesmo assim, o Tolkien não conseguiu fugir do que era mais vendável, né? Porque o Hobbit foi um grande sucesso e o editor dele pediu, olha, escreva mais, quero mais. Aí ele mostrou, olha, eu tenho esses escritos aqui, ó, o Silmarillion, a história da Terra-média, o cara, ele, não, tá maluco, compadre? Tem que ter Hobbit, cadê aqueles bichinhos pequenininhos? Tem que ter. Cadê os pés peludos? Cadê os pés peludos? Não, não tem, não interessa. Quer dizer, foi uma exigência do editor dele ter os Hobbits, né? Por isso que o Senhor dos Anéis nasceu com essa história centrada nos Hobbits. Aí ele pegou todo esse terreno que ele tinha preparado no Hobbit, ele pegou esse anel, ah, tem um anel mágico. Se eu transformar esse anel mágico em algo muito mais importante pra essa história, se eu fizer uma mega, mega saga com esses Hobbits e esse anel. Quer dizer, daí que nasceu o um anel com os Hobbits em foco. Os Hobbits são personagens muito interessantes porque somos nós na história, né? Exato. Porque tem os homens... Mas os homens são mega poderosos, fortes pra caralho. E ninguém é assim, né, cara? Tirando o irmão do Eduardo Spohr. Mulher de passaporte. Né? O resto das pessoas são pessoas normais e, na maioria das vezes, indefesas, né? Exato. E isso é que as pessoas se identificam. E por isso é que as pessoas amam, né, tanto a história. Porque você se identifica total com o Bilbo e com o Frodo. Mais do que isso, né? E o que acontece no Hobbit, no Senhor dos Anéis? Que agora vocês vão me sacanear pra caramba. O que acontece? A trajetória do herói! Exatamente. A famosa trajetória do herói, né? Porque, exatamente. Porque o herói? Porque o herói tem que sempre começar no que os estudiosos da mitologia chamam de o mundo comum, né? Quer dizer, que é o mundo onde a segurança, né? A tua casa, o teu condado, a tua fazenda. E aí você vem com uma aventura pra cima de você. A princípio você recusa e depois você é levado pra essa aventura. Então por que ele tem que começar no mundo comum da segurança? Tem que ter essa coisa parecida com a gente? Justamente pro leitor, pra quem estiver ouvindo a história, lendo, se identificar, né? E aí, eu também posso ser um herói, eu também tenho uma coisa diferente, tal. É o Tolkien usou toda essa coisa mitológica exatamente. De lançar a história dele, e as grandes histórias são assim também, né? Não é à toa que estava lá Luke Skywalker em sua fazenda. Exatamente. Luke Skywalker, o Rei Arthur, né? Também. Também. E todos os outros aí. Harry Potter, né? Harry Potter é outro exemplo. Cara, isso é a verdadeira... E são sempre heróis relutantes, né? O cara não quer fazer aquilo. O cara quer ficar ali tranquilo. Mas eu vou te dizer, cara, isso acontece na vida da gente. Cara. Pois é, claro, por isso é que a gente se identifica. A gente tá vivendo a nossa vida, de repente vem uma porrada, não sei da onde, pá! E, meu irmão, tu tem que levantar e ir embora. Você lembra de alguma charada da escuridão? Ah, chega de charada da escuridão, pelo amor de Deus. Eu já usei todas elas nos meus jogos de RPG, mas eu vou te falar que agora eu não lembro nenhuma de cabeça, não. As charadas eram impossíveis de descobrir, cara. Você não conseguiria descobrir, ninguém. Eu já descobri... um enigma do AD&D, cara. De um mestre muito ceboso. De um segundo. Ah, tá. Aquela, tu vai falar dessa pro resto da vida. Vou, claro. Tá bom. Fala qual era o enigma. Ah, não vou falar. Chefe. Ah, que ridículo. Questão é, se eu não tivesse conseguido desfazer a charada lá, eu ia enfiar a porrada no Gollum. Simples assim. Porque eu, se fosse o Bilbo, já tava com uma pedra no bolso, em vez do anel. O que eu tenho no meu bolso? Tem uma típica de trapalhões, né, cara? O Gollum faz a charada pro Bilbo, o Bilbo pede mais tempo pra responder, e a resposta é tempo. Sensacional, é. Sensacional, só atrapalhou, meu. Ele roubou na última pergunta, falou, o que que eu tenho no meu bolso? É. E o Gollum ficou tentando adivinhar, que nem um otário. Aí o Gollum falou, não, eu preciso de três chances. Tá. Ele até fala que o Bilbo tinha meio que roubado. Agora você tá dizendo que o Gollum tinha razão esse tempo todo, que os hobbits são thieves. Era um ladrão, né? Na verdade, ele tava ali pra aquilo, né? Ele tava ali pra roubar. Por isso que o Gandalf queria algum ladrão. Ele tava ali porque ele era o mestre do roubo, então, né? Na verdade, o Bilbo era um grandíssimo filho da p*** que roubou do aleijado. O anel no chão achado, não é roubado, né? Não, e não entregou o anel pro velhinho depois, né? Ficou com o anel pra ele. Ficou pra ele, é esperto, rapaz. Você acha que o Bilbo é o quê? Porque o anel já tava fazendo a influência dele em cima do Bilbo. É, se você levar por esse lado, óbvio, né, cara? Também tem. Mas o anel passou a ser a grande escapatória dele no resto da aventura inteira, porque ele descobriu que ele botava o anel e ficava invisível. E não acontecia nada nessa época, né? Eu acho, cara, que o Tolkien tava pensando nesse anel como uma coisa muito legal também, porque o anel já tem uma importância fenomenal na história. Então, o anel é importante para a história, porque ele fica invisível toda hora e consegue guiar nos lugares, salvar os anões. O que, que ele tinha roubado até então? O anel é a primeira coisa que ele rouba. Ah, mas tu não sabe. Não sabe, cara. O começo da história já fala que ele é bem de vida, ele tem uma casa enorme. E ninguém gostava dele. Ah, mas aí foi herança dos pais, pô. Não, olha só, presta atenção. Ele não era um ladrão. Ladrão, assim, de roubar. Eles queriam ele porque ele era furtivo. Ele era pequenininho, né? O objetivo final dos anões era que ele fosse o primeiro cara a entrar na Montanha Solitária. Olha, cara, eu sinceramente tô achando que existe uma possibilidade grande do Bilbo de ser um filho da puta bom. Ele podia especular no mercado de abóbora, podia ter umas paradas dessas, cara. O Bilbo era malandro, cara. Quando ele tava sozinho na aventura, ele era malandro. Ele é malandro, ele é o bom ladrão, né? Bom ladrão, exatamente. É o nosso famoso de Mocó, né? É exatamente aquilo, assim, é o arquétipo do bom ladrão, né? Do malandro mesmo. Agora, ninguém é malandro de repente. Ah, eu sou bonzinho, legal aqui na minha casa, saio na rua, viro um malandro foda. Você é malandro ou não é, cara? É, então, na prática ele roubou mesmo, ele sacaneou o Gollum, porra. Na verade, ele achou, inventou, né? Ele achou. Não achou, cara. Eu vou entrar na tua casa e o que tiver na minha frente, porque eu não sabia que ele era. E aí, eu vou fazer charada aqui, peraí, vou pegar o teu iPhone e falar, achei, tava aqui. Ele não sabia que ele era aquela era a casa do Gollum. Tem que entender o seguinte também: a noção de possessividade de um hobbit, isso explica nos dois livros. Tanto no Senhor dos Anéis quanto no Hobbit. É totalmente diferente da noção de possessividade que a gente tem hoje, que a gente tem aqui, nós temos. Então, assim, tanto é que quando você fazia aniversário, as pessoas iam na sua casa e você tinha que dar alguma coisa sua pra elas, entendeu? Que merda, né? Então, a sociedade Hobbit era diferente. Então, dentro dessa mentalidade dos Hobbits, o que o Bilbo tava fazendo era natural pra ele, não era uma coisa que a gente tem de roubar, nada disso. Era tava garantindo vários aniversários, né, cara? Por isso que o Bilbo desaparece no aniversário dele, né? É, ele tem que dar nada pra ninguém. Vaza. Mas é interessante isso, porque os anões também tinham percepção diferente de possessão, né? Se você contratava o anão pra forjar alguma coisa, ele entendia que o pagamento pelo serviço, mas o produto era dele pra sempre, na verdade. Era uma criação dele. Assim é fácil, né? Um dos meus personagens preferidos de O Hobbit é Beorn. Porra, Beorn é motherfucker, cara. É motherfucker. Cara, motherfucker, mora na floresta, vira urso. Vira urso, cara, isso é muito bom. É que esse personagem tem muita explicação também. É, ué, o cara vira urso e pronto. Ele é o Ranger, né? Tem RPG que vira bicho é druida. Mas ele é tipo um Ranger, assim, não. Mas é mais que um guerreiro, né? O cara era um motherfucker, cara. Ele era um cara huge, forte, lenhador e tal. Morava na cabana e é muito engraçado essa cena, porque o Gandalf nunca tinha conhecido o Beorn, só conhecia ele de reputação, né? Sabia que era um cara amável, mas ficava nervoso rápido. É tipo o Azaghal. Todo jocoso, né, né? Aí o que acontece? O cara vinha chegar na casa dele com 13 anões e um hobbit, né, cara? O cara não sabia como é que ele ia reagir. Então ele chega com o Bilbo, né? Fala, ô, tudo bem, Bilbo? Não conheço você pela sua reputação e tal. É, eu estava aqui, eu e meu amigo, fomos perseguidos por orcs, nós e mais dois anões. Aí vem mais dois anões. Ele, dois anões? E depois nós sete conseguimos escapar. Aí ele vai chegando os anões pouco a pouco pro cara... Não levar aquele impacto, né? Porque se chega um cara com 13 anões nas costas, é uma invasão, né, cara? Porra, cara! Aí o Bjorn é todo nice guy, tipo Nick Ellis, e empresta uns pôneis pra levarem mantimentos e tal. Mas que um cara gigante que vira urso tem pônei? É pra comer, né? Pô, cara, tem cara gigante que vira urso que dá muito outras coisas além de pônei, cara. Que nojo! Mas o que eu acho legal é que ele odeia, né? Os orcs odeiam os dragões e... ele dá uma força pra eles, né? Ele é um personagem importante ali, né? É, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Ele chegou na porcaria da Floresta das Trevas e fala pros anões, não saiam da trilha, não saiam da trilha. E é interessante que ele fala o seguinte, ele fala, por que a gente não circunda a porra da floresta? Aí o Gandalf fala, não, se vocês forem pro norte, vocês vão encontrar, sei lá que merda. Forem pro sul, vão encontrar as terras do Necromante. Esse Necromante não era o Sauron nessa época? Tem cara de ser o Witch King, né? No Silmarillion, nessa época da história do Hobbit, o Sauron tá vagando por essas florestas. Ah, então. Não tem claro isso, mas tem uma possibilidade muito grande de que seja ele o Necromante. Porque não se fala de Necromante depois. O Gandalf, depois que dá uma sumida, ele fala que ele foi brigar com o Necromante e expulsou ele. E aí o Que historinha do caralho. E os elfos falam, será que ouviremos falar dele? Aí o outro vai falando, ah, isso seria muito bom, mas acho que ele estaria aí por eras e ele era um cara importante, mas que ainda não tinha essa evidência toda, né? Talvez fosse o Sauron. Parece que é o Sauron mesmo. A mágica de Morgoth era descrevida como necromância. Ah, então. O Legolas não era príncipe de Mirkwood, da Floresta das Trevas? Dessa floresta? É, mas eu acho que no final do livro a floresta é redimida, né? Não, eu sei, mas é porque o rei elfo dá um sacode, né? Prende todos os anões. É, primeiro eles fazem ele se perder da trilha, né? É. Fazem uma sacanagem ali, que aí todo mundo se perde, né? Ah, tá. Tava rolando um banquete, aí eles estavam mortos de fome, aí quando eles vão chegar no banquete apaga todas as tochas. Some o banquete. Fala, são os The Others. Aí eles caem nas garras das aranhas e tal, quando eles fogem são capturados pelos elfos. Mas os elfos são meio escrotinhos aí nessa floresta, cara. Ah, até que enfim alguém percebeu, né, cara? Esses elfos aí são bem escrotinhos, cara. Fizeram conversa, prenderam todo mundo, cara. Os elfos que vivem em florestas são mais ariscos, né, inclusive. Porque o Legolas não aparece no Hobbit, apesar dele ser príncipe, a gente... E tinha um rei, né, ele era o príncipe, a gente imagina. Cara, depois que o Peter Jackson colocou elfos lá no Forte da Trombeta, cara, qualquer coisa tá valendo, né, cara? É verdade. Não, tava pensando até em botar o Aragorn no filme também. Aí ia ser foda, essa é uma merda. Aí fodeu. É nessa hora que o anel do Bilbo se torna ultra importante, porque ele fica lá dias e dias invisível lá na casa enquanto tá todo mundo preso. Ele vai bolando a fuga, né? Os elfos são tipo os franceses, assim, né? São meio desinfinados. Não, mas é porque tem gente que fala isso, né? Já vi na internet essas brincadeiras falando que tem todas as raças, são como se fossem as povos lá da Europa, né? Tem os elfos, são os franceses, tem os anões, que são os alemães, que gostam de cerveja, ficam barbudos e tal. Tem os hobbits, são tipo os espanhóis, que gordinhos, gostam de comer, dão aquela dormida depois do almoço, faz a festa, né? Uhum. E aí os humanos seriam os ingleses, né? Que tem aquela dos cavaleiros e tal. Eu já vi isso uma vez aí. Ah, legal. legal. Bacana. Não, mas então, ok. Aí tem a fuga lá nos barris. Mas, cara, essa fuga dos barris eu achei bem legal. Foi legal, né? O elfo capitão lá foi tomar uma birita com o cozinheiro, dormiu. Cara, é totalmente RPG essa porra, né, cara? Totalmente, cara. Mas o Bilbo rouba as chaves e solta todo mundo, eles entram no barril e seja o que Deus quiser, né? Ah, mas pô, só que caiu, né, cara? É. Descobre que tem um rio subterrâneo, né, que eles usam pra trazer os mantimentos. Exato. Aí eles soltam os barris na água e o rio leva embora até a cidade de Esgaroth. É muito maneiro, a cidade flutuante no lago dos humanos. Não tem muita importância na cidade de comércio ali. Pô, mas era uma cidade flutuante, cara. É, isso é maneiro, né? Não? É, ela era flutuante pra proteger justamente dos ataques do Small, né? De outros dragões. Que não adiantou porra nenhuma. Não adianta nada, né? Uma coisa que eu não entendo é que quando os Smaug vêm pra detonar a cidade, eles quebram a ponte, destroem a ponte. É o nervoso. O livro é todo maneiro, né, cara? Mas essa parte é empolgante. Não, daí pra frente é muito, muito empolgante. Muito maneiro. Que ele chega não na... que o livro seja devagar antes. Não é devagar. Não. É um ritmo alucinante o tempo todo. Isso. Daí pra frente é muito maneiro porque você começa a sair do padrão desse tipo de história, né? Porque até aí tem situações de perigo, salvam-se e tal. Até aí tem o dragão pra enfrentar no final. Eu tava achando que o dragão ia ser o Tchan da história. O ápice, né? O ápice, mas não foi. Isso que é maneiro no Hobbit. A história inteira tá construindo, tá mostrando como o caráter, como a percepção do Bilbo sobre si mesmo vai mudando. Quando chega nesse ponto final, não tem mais muito o que enrolar. O Bilbo já assumiu, cara, eu consegui escapar daquela caverna, eu consegui escapar da montanha, eu tenho esse anel mágico, não tem nada mais pra me impedir. Eu sou o cara mesmo. O Gandalf escolheu o cara certo nessa aventura, eu vou pro ataque. É verdade. E aí a história sai desse foco do Bilbo se desenvolvendo, o Bilbo se encontrando, e agora é por ação. Quer dizer, o Bilbo já se ligou que ele é o cara, agora vamos... Não é mais um coitadinho, né? Agora ele é o centro da ação. Não é mais. Aí a maneira que na Cidade Flutuante, os anões chegam, né? Saem dos barris lá, enjoados. Porra, né? Todos fodidos, né, cara? Fudaços, né? E os humanos ajudam eles. O Thorin chega assim, eu sou o Thorin Escudo de Carvalho, caralho. Vim recuperar meu reino. Aí eles, pô, maneiro, né? A gente tem um problemão aqui com o dragão, né? Pô, claro, né? É um baile funk o dragão, né, cara? Eles dão tudo. Dão transporte pra eles, dão armas, dão suprimentos e tal. E eles falam assim, olha, não esquece da gente, hein? Mandou essa. Isso que é importante, isso que é maneiro. E aí, quando eles vão pra Montanha Solitária, eles descobrem lá a porta lateral e tal. Tudo desolado, tudo... meio destruído em volta, porque o dragão dormia lá. E é legal esse negócio que essa coisa do dragão e tesouro no RPG sempre existiu, né? Uhum. Mas eu sempre me perguntei a vida inteira por que que o dragão precisa guardar tesouro. Uhum. What the fuck, né, cara? Isso aí é uma constante mitológica, né? Porque o que que o dragão representa? O dragão, na mitologia ocidental, na nossa mitologia, ele representa a cobiça. Então, quer dizer, ele guarda as coisas na caverna dele, ele guarda tesouro, guarda virgens, né? E ele não pode usar nenhuma dessas coisas. Então, essa isso. Virgens, dragões, né? Virgens. Você nunca viu histórias de fantasia em que as aldeias doam virgens pro dragão não atacar? Nunca viu isso? Ah, eu sabia da princesa sequestrada pelo dragão, né? Então, princesas, mulheres, que seja, virgens. Então, virgens. Ele guarda essas coisas na caverna dele e ele não pode usar. Então, essa simbologia do dragão, na nossa mitologia ocidental, isso é, ele simboliza a cobiça. Não dragão tentado. Oriental. Dragão oriental é outra coisa. Dragão oriental é diferente. É a vitalidade dos pântanos que ele sai e tal, dando batida na barriga, é outra coisa. Mas o dragão ocidental, o nosso dragão é isso, é a cobiça. Ele guarda as coisas que ele não pode usar. Essa é a simbologia. O Tolkien descreve isso muito bem quando o Bilbo chega sozinho lá e vê o dragão dormindo em cima do tesouro e ele rouba uma taça e ele descreve o ódio que o dragão sente como uma pessoa rica que tem tudo que ela não quer e perde algo que ela não precisa. Aham. Uhum. Então, quer dizer, é algo de possessão pura mesmo, né? É meu, é porra. Meu e pronto, foda-se que não uso, né? Mas é maneiro porque, além disso, o tesouro tem uma outra função, que é fazer body armor do dragão, cara. O quê? Ele fica tanto tempo dormindo em cima do tesouro que forma uma crosta de ouro, assim, protegido. Ah, mas isso não tem no Hobbit. Claro que tem. Caralho, cara. Aí não me sabe que tem o tesouro na barriga do dragão. Ah, tá, tanto que ele fala que no esquerdo ali não tinha, né? Era o ponto fraco dele. Ai, garoto. O dragão já é um bicho que é o catiço, né, cara? Porra. Capeta encarnado ali. Exato. E aí o bicho ainda vem com uma couraça de pedras preciosas e tesouros. Cara, imagina isso no filme. Puta que pariu. Vai ser foda pra caralho, cara. Vai, vai. Quer dizer, aí ele sai da caverna, sai soltando labareda pra todo quanto é lado, os anões se escondem e tal. Ele sai duas vezes, na verdade. Ele sai, aí volta, aí o Bilbo entra lá de novo, tem um papinho com os maus. Né? Isso. Smaug fala, sou ladrão do cacete. Como de sempre, né, cara? Aquela história toda. A fama dele já tava chegando longe. Bilbo ladrão. Quando os anões se escondem dentro da porta, né? Ele sente o cheiro dos homens da cidade de Asgaroth, da cidade flutuante. Eles estavam com as roupas emprestadas. Exato. Aí ele fica puto. Olha, eu não conheço o cheiro de vocês, mas se aqui não tem homens de Asgaroth, eles ajudaram vocês. Aí ele sai putaço. Ele vai lá destruir aquela parada. Aí, cara, é um pega pra capar. Ele destrói a ponte. Só que nisso, aquele passarinho lá que escuta o Bilbo contando pros anões qual é o ponto fraco, o passarinho vai pra cidade, né? E conta isso, aquilo pro Bard, né? Uma coisa que não acontece muito nos seus anéis, mas é que no Hobbit, muitos animais falam, né? Os lobos falam, as águias falam, uh-huh. Os passarinhos falam, né? Isso era uma coisa que o C.S. Lewis, que era amigo do Tolkien, usou no Nárnia, né? Esse no negócio Nárnia. De animais falantes. Depois animais eles passaram a falar só com Gandalf. É, exato. Mas o passarinho vai cantar lá no ouvido do herói da cidade. Que também, né? Whatever, depois. O Bard, pois é, ele sumiu. Né? O cara foi foda pra caralho. E aí o passarinho canta. olha, é o lado direito ali, do lado do ombro, no sovaco, manda ver. Cara, e é um tiro e porra, acabou, não, né, cara? O Batman, ele guarda a última flecha, que era a flecha negra que ele tinha... Sempre quis ter uma dessas, ganhado, cara, do pai, que o pai recebeu da antiguidade também, herdou. E ele isso é muito maneiro, ele fala com a flecha, né? Ele, olha, minha filha, é você e vai com tudo. Vai que é tua. Vai que é tua. Esse foi o trecho de todas as obras do Tolkien que eu achei mais maneiro. Ué, muito foda. Maneiro. Porque, cara, ele chega, aí ele levanta a flecha, ele mira, cara. Aí você parece que... Eu tava lendo isso, parecia que eu tava vendo um filme. Você vê a flecha atravessando assim, pega no lugar. Aí o dragão dá aquela batida de asa, esbarra no lago, né? Aí ele fica meio troncho, gira e... Aí cai assim, dá aquela... Pô, muito maneiro. Espera a luz da lua iluminar a área, né? Frágil. E ele joga, atira a flecha nesse momento. Muito foda. Era pra terminar, né? Porque... Agora matamos o inimigo, vamos comemorar. O dragão, olha... Quer dizer, na verdade, os anões não fizeram porra nenhuma, né? O dragão saiu, os outros mataram e eles ficaram lá com o tesouro, sentados em cima do tesouro. Mas essa é a parte que a história muda completamente. É, sai do clichê, né? De história de aventura. Que, na verdade, nessa época, nem tinha muito clichê. Mas... É legal como eles exploram o que aconteceria agora. O dragão, que era o sinistro, que dormia em cima do tesouro, mega boga na montanha, morreu. Essa notícia se espalha, cara, e todo mundo fica de olho no tesouro, né? Óbvio. Todo mundo quer a grana, né? Pô, então os anões sentaram lá em cima do tesouro e de repente começa a vir todo mundo pra cima, né, cara? Os humanos da cidade com o bardo, o cara que matou o dragão. Ele que tinha direito do tesouro. É, pra começar, né? Os elfos da floresta também vêm. Ah, ouviu falar em tesouro, né? Os elfos diziam que aquela terra era deles, que não sei o que, historicamente, o tesouro era deles. Cada um tem um papinho diferente. Exato, nessa hora do dinheiro, né? E o Thorin, ele manda um animal, um pássaro, desse chamar o primo dele, o... Dain. Manda, ó, vem pra cá, compadre, que o bicho vai pegar. Reforços. É muito maneiro, que é uma situação muito tensa. Os anões constroem uma muralha na boca da abertura da montanha, né? E vão defender a parada, cara. É, e os anões estão sendo anões, né? É lógico. Agora é nosso, agora ninguém tasca, né? Vamos da caverna e vamos ficar aqui, né, cara? É. E aí os humanos chegam com os elfos e o bardo, que matou o dragão, chega, olha... Tudo bem? Então, eu fui o cara que matou o dragão. Nós demos tudo a vocês e vocês retribuíram destruindo a nossa cidade. É assim que tu me trata. Né, cara? Essa é a sua gratidão. Essa parte é muito foda. E o Thorin fala assim, é meu, meu irmão. Aí o Bardo fala, olha, eu espero que você reconsidere, daqui a pouco eu volto. Então, aí quando ele volta lá pra conversar, ele toma uma flechada no escudo. Né? Então... É, fala o próximo. Pois é, e o povo fica, caraca, que problemão, eu tô aqui. E esse é o final cobiça total, né, cara? Exato, não, é sinistro. E os humanos queriam a parte deles, né? Porque a cidade deles foi destruída, né? E os elfos falando, né? E o próprio Bardo fala, olha, eu sou herdeiro do rei tal e tem tesouro do meu pai. Todo mundo é herdeiro de alguém, né, nessas horas, né, cara? E aí chegam os anões, cara, metendo porrada nos humanos, né? Eu não quero nem saber, né? Mas aí acaba que todo mundo se junta no final. O Bilbo faz a coisa mais sensacional de todas, que é pegar a pedra de Arken, né? Aí que ele consegue... Ele dá poder de barganha pro Bardo. Fala, pô, vai todo mundo se matar aqui, a culpa disso aqui é minha, porque, porra, eu que abri essa porta aqui, entendeu? De uma mega gema que pertencia aos antepassados do Thorin, que é o que ele mais queria, né? Uhum. E o Bilbo achou e não falou nada, né? Aí de noite ele vai sorrateiro lá e dá pros humanos pra dar poder de barganha. Uhum. É muito maneiro. Mas isso... Um filho da p***. É o ladrão, porra! Então, já tinha incorporado já o ladrão. O Thorin fica puto, cara. Quando ele vê que o Gandalf tá com a pedra lá do lado de fora, ele fala, porra, o que aconteceu, cara? Mas também deu um mole do caralho, né, deu cara? Deu mole. Não, aí... acho que o Bilbo pega a pedra dele, não é? Não, ele achou lá no tesouro. Achou e guardou. Aí tava malando, tô te falando, deve cara. Deve ser essa aqui, a tal pedra. É, exatamente. Não tinha etiqueta, não tinha nada. Não, mas, porra, a mega pedra? Ah, a pedra, pra ser tão estimada, ela tinha características únicas, né? Ele deve ter pensado assim, essa aqui dá pra levar, então eu vou levar que eu já me garanto com essa aqui. É lógico. Essa aqui deve valer uma grana, né? O que é interessante é que ele se desfaz dela, como você falou, né? E até mostrando, assim, um cara que tem um bom coração, né? Um herói o bom malandro, né? É. É, ele se desfez da parte que seria dele, né? Que a pedra valia por tanto de tesouro, pra tentar arranjar uma solução pacífica ali. Mas não adiantou, né? Nada. Não, adiantou. Não, adiantou. Eles estavam quase ficando numa boa ali, aí de repente aconteceu o ataque. Chegaram os orcs e os lobos. Ah, sim, aí não adiantou nada. Essa é a batalha dos cinco exércitos. Os humanos, elfos e anões contra orcs e lobos, que são os wargs que aparecem no Duas Torres, né? Trava essa mega batalha, o Bilbo fica lá tentando fugir, coitado, não tinha nada o que fazer ali. Tinha acabado pra ele, né? Cara? Ah, ali já tinha acabado. Essa parte do Bilbo é justamente essa parada dele, mesmo tendo dado certo ou não, ele se desfazer daquilo que ele mais tinha, porque como você falou, ele não era um lutador, ele era um ladrão, então o negócio dele era roubar. No momento que ele se desfaz daquela pedra, quer dizer, ele enfrenta o grande desafio, né? Como se fosse um herói guerreiro enfrentando um dragão, enfrentando um monstro e vencendo, o grande desafio do Bilbo é justamente esse, né? Chegar e se desfazer daquilo que ele achava que pra ele era coisa mais importante que essa pedra que ele pegou e falou, vou ficar da minha parte, eu vim aqui pra isso, né? Então, exato. Ele se desfaz e esse é o grande teste desse tipo de herói na história, né? Pois é, e aí os orcs, obviamente, tomam um sacode. Estão lá pra isso. É, afinal, pra que serve orc, né? Como diria nosso grande amigo Esculhambação, uma vez eu perguntei pra ele no jogando RPG. Ele tinha um anão, né? Eu perguntei pra ele, você fala goblin? Ele falou assim, não, goblin não se fala, goblin se mata. Ah, excelente. Mas morre diria, alguns humanos, morre uns anões também, né? Morre uma turma. Morre o Thorin, né? O Thorin escudo de carvalho. Nessa batalha dos cinco exércitos vem também o Beorn, né? O Beorn? Beorn. Um urso, muito foda. Não toma um arranhão, cara. E tem todo mundo, né? Tem o Beorn, tem as águias que também chegam, que nem no final do Retorno do Rei, também chegam pra enfiar a porrada. Agora você vê, todo mundo que apareceu na história aparece no conflito final, certo? Sim, certo. Menos os gigantes. Porque eles estavam lá, cara, se pegando com os entes. Ah, tá certo. Mas teve dois anões que morreram. Fili e Kili. Que eram os mais novos, eu acho, não eram? E o Thorin fica lá no leito de morte, é uma cena bonita. Ele fala... Ele tinha brigado com o Bilbo, né? Porque ele soube que ele entregou a pedra pros humanos, mas ele depois fica amigão. É, ele se toca que o Bilbo fez aquilo pelo bem maior, né? Exato. Ele, muito obrigado, meu querido e tal. E acaba que ele fica com a pedra. A pedra é enterrada com... O Thorin. A pedra vai enterrada nas mãos do Thorin. Quer dizer, fica com a pedra até onde a gente sabe, né, cara? É, daí entrou um anão ali e pegou... O mágico pode entrar muito bem à noite e pegar a pedra. E o Bilbo fica amigão de todo mundo. Aí que ele vira o amigo dos elfos, né? Ele fala que quando nos seus anéis ele vou encontrar os elfos, faz tempo que eu não vejo os elfos, então ele... É que na verdade ele já era amigo do Elrond, né? Ele volta pra Rivendell, né? Pra Valfenda, e eles vão relaxar lá em Rivendell depois que tá tudo resolvido. É, o Rivendell é um espazão da Terra-média. Fazer passa na Rivendell. Não, eles voltam pra Rivendell pra contar pra todo mundo, fazer a glória, né? E olha só como termina, né? O Dain, o tal primo, né, do Thorin, vira o rei da montanha solitária. O tesouro é dividido, o Bard pega lá a parte dele, dá um pedação do tesouro dele pro rei da cidade flutuante. Rei Whatever. O rei Whatever, ele fala, até o Tolkien fala que pegou a doença do dragão. Ele decidiu não fazer nada, não reconstruir a cidade, ele fugiu com o tesouro e morreu na merda, pobre. Porra. Justamente aquela coisa que a gente tava falando da cobiça, né? A cobiça, exato. Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris, né? Na Terra-média, o tesouro não traz felicidade. Mas ajuda a sofrer em Valfenda. Ah, é. E aí, subiu, volta com a graninha e com o anel. Isso que é legal do Bilbo voltar pra casa, que aliás é um tema que se repete nos seus anéis, e tem a história do There and Back Again, né? Você foi lá e voltei. É o que a gente quer na vida, né? A gente quer ir lá, trabalhar e voltar pra casa, ir lá, ter aventuras, mas a gente sempre quer voltar pra casa. Quais são as suas aventuras, Jovem Nerd? Não, uma vez voltando dos Estados Unidos pro Brasil, meu avião deu problema, teve que voltar, pousar de novo e eu tive que dormir uma noite a mais no hotel do aeroporto. Que pariu, cara. Ha ha ha ha ha!